desculpa te ligar essa hora da madrugada, que o assunto é sério, não deu pra esperar. É que amanhã faz um mês que a gente ficou, e eu nem sou de guardar datas. Logo eu que só queria ficar, sem compromisso e mais nada. Olha que bagunça você deixou. Ô nega, eu quero ser teu nego, te chamar de amor. Em vida de benzinho, pode apostar que eu vou abandonar todos os contadinhos pra ficar só com você. Ô nega, eu quero ser teu nego, te chamar de amor. Em vida de benzinho, pode apostar que eu vou abandonar todos os contadinhos pra ficar só com você, só você. Só você. Portal do Arrocha. Logo eu que só queria ficar, sem compromisso e mais nada. Olha a bagunça que tu deixou. Ô nega, teu nego, te chamar de amor. E vida de benzinho, pode apostar que eu vou abandonar todos os contadinhos pra ficar só com você. Ô nega, eu quero ser teu nego, te chamar de amor. E vida de benzinho, pode apostar que eu vou abandonar todos os contadinhos pra ficar só com você. Nega, cê vai ver, é meu fechamento, é você. Ô nega, cê vai ver, minha via, meu fechamento, é você.